de alguma maneira sinto. A primeira coisa que eu senti foi, à medida que ia falando, alguma satisfação, no sentido de dizer que talvez quebre um bocadinho aquilo que diz relativamente à formatação das respostas, de treinos e frases. Eu própria me sinto um bocadinho provocadora, não como personalidade, mas como estilo, a minha maneira de ser. Para conseguir dizer um bocadinho o que é esta, para responder ao sentido de ser hoje religiosa, não é? E viver hoje em comunidade, se faz sentido, e o porquê, não é? Qual é a nossa vocação? A voltar um bocadinho atrás. Eu comecei, de algum modo, a ter um bocadinho esta sede, aquilo que é Deus, e Deus aqui não é um periférico, um central. A miudita de escola, e às vezes fugia, algumas vezes gostava muito de ir assim para o meio dos campos. Eu vivo numa aldeia pequenininha chamada Raposos, que tem uma paisagem lindíssima, com muitos montes, e ao fundo do Atlântico e as Berlengas, pertence a Nazaré. E era uma das coisas que eu gostava muito, era deitar-me na relva e sentir a terra quente, quando era aquelas finais de tarde de verão, e sentir a terra enorme atrás de mim, o céu enorme à minha frente, e aquela densidade do infinito, não é? Do céu tão grande, lá tão alto, e a terra uma bola tão grande está aqui por baixo de mim. E esta... escalar um bocadinho esta imensidade. Depois esta noção de que ontem eu também preparava para os jovens uma provocação, neste sentido de dizer qual é a importância, para que é que Deus serve, em que é que Deus é construtivo, nas relações comigo, com os outros e com Deus. E às vezes as metáforas ajudam, e havia uma do YouTube, Nosso Senhor Jesus Cristo não tinha o YouTube, mas agora dá jeito, pequeninas histórias pequenas, uma delas falava do gato e da lua, e esta quase inebriante da lua, que seduzia o gato, e ele corria de telhados atrás dela, e punha-se no barco atrás dela, e de alguma maneira foi este fascínio que eu comparo um bocadinho com uma ideia que no início não foi, ou não veio da tradição, não veio da catequese, não veio de uma religião que era um bocadinho mais pontual, pelo menos à minha percepção, do que propriamente esta dimensão muito natural. Era só por isso que eu também virei franciscana, não é? Era um sol, era uma lua, era um vento. E há qualquer coisa de muito humanista que vem nesta origem de um bocadinho desta dimensão e deste desejo de Deus, que é qualquer coisa que nunca se agarra, mas que uma atração que alimenta. E depois, ok, mais velha, peço desculpa que eu tenho uma cábula, mas por causa daquilo que eu tinha pensado, exatamente o porquê Deus, ou em que é Deus hoje em dia, uma mulher de 40 anos, que estava eventualmente, eu já trabalhei em enfermagem antes de ter entrado, vários anos, estava bem, tinha uma promessa capacidade de progredir na carreira. E há qualquer coisa que eu sinto que Deus acrescenta em mim, e eu vou chamar um bocadinho de metodologia clínica. Ao contrário dos exames que a gente analisa e está medido nas análises, não é? Ou nos raios-x, ou nos TACs, e aparece lá, não é? Há aquilo que Deus, da maneira como eu sentia, que ele agia, obviamente que eu não capto e eu não vejo, mas da mesma maneira que quando uma pessoa tem uma constipação, ou que tem uma crise de fígado, tem sintomatologia, uma crise de Deus dá sintomatologia. E se há algum tempo atrás, nas nossas escolas nos diziam, né, que Deus aliena, aquilo que eu sentia durante o meu tempo, e foram 30 anos antes de entrar, Deus fazia em mim, de alguma maneira, ou a percepção que eu tinha era exatamente o sentido contrário. Quando eu dava um bocadinho de espaço a este fascínio e a este Deus, Os meus olhos olhavam e viam o que estava à minha volta, os meus ouvidos ouviam e escutavam, eu tinha, os meus neurónios começavam a funcionar, a percepção sobre mim, a percepção sobre o outro, a percepção sobre a realidade política, cultural, religiosa, há uma capacidade de ligar, como aos disjuntores dos quadros elétricos, que a gente começa a ligar a ala direita, liga a ala esquerda, liga a ala central, de alguma maneira, esta presença de Deus vai ligando as diversas alas e a minha parte afetiva, social, fisiológica começa a funcionar com outra fluidez e com uma capacidade muito mais penetrante da realidade. E por isso tornou-se um fascínio e eu entrei com 31 anos para a congregação das franciscanas atrás deste sonho de Francisco. Para começar a tentar responder um bocadinho àquilo que estava a dizer. Não sei se, embora isso seja uma discussão, para mim, não só exterior, mas interior, desta questão da autonomia, não é? Das irmãs e do voto da audiência, e da compreensão do voto e da interpretação do voto da audiência. E temos falado muito e refletido muito sobre isso em pessoal e em comunidade, ainda há pouco fazíamos. Os santos, mesmo os que viveram com idade, foram eles muito irreverentes. Né? Falando sobre São Francisco, ele foi fiel à Igreja, sendo completamente, virando a Igreja de pernas para o ar. Virou aquilo tudo do avesso, fez a maneira como ele achou que Cristo foi um irreverente. Eu não queria dizer aqui palavras menos. Palavras menos apropriadas, não é? Mas ele virou muito a própria religiosidade como organização humana do avesso. Aquilo que é cheio de Deus vira as organizações e as status quo humanos, mesmo religiosos, do avesso. E, portanto, não penso que essa autonomia seja presa a Deus, mas seja presa, eventualmente, a certas status quo que se vão arranjando nas diversas organizações humanas, sejam elas religiosas ou sejam elas outras quaisquer. A nível da parte comunitária, o facto de vivermos uns com os outros desafia, e de que maneira? Eu acho que nos apuramos, eu descubro-me, de facto, na relação com as minhas irmãs lá em casa, eu compreendo-me melhor. Eu vou descobrindo, como é que eu ia dizer isto? Facilmente, às vezes, outra das coisas que eu ia dizer, o que é que Deus faz em mim? Das coisas que eu gosto de que Deus faz em mim, ou que eu sinto que Ele faz, desarrumo-me. Eu sou um bocadinho melancólica por natureza, tenho tendência ao pessimismo. Ah, isto agora comigo, oh Isabel, tu não vais lá, para que é que eu estou a ler estas folhas? E não vale a pena estar agora a trabalhar as irmãs, pois elas já têm uma certa idade. E Deus é aquele que diz na última, é aquele que diz a Pedro, ok, tu trabalhaste a noite inteira, não pescaste nada, mas vai à pesca. E é com elas que eu descubro que se dá para pescar, depois da noite inteira, é com elas que eu descubro que as minhas palavras às vezes até têm efeito, é com as palavras dela que eu descubro que às vezes tenho também um suporte e capacidades que eu não sabia se estivesse sozinha. E eu acho que o efeito da comunidade, da mesma maneira como a comunidade que sobrevivia com os discípulos, quer dizer, quando foi dizer, fazia muito efeito, e eu penso que eles aprenderam uns com os outros, e de facto o facto de vivermos em conjunto, nós somos gregários, quer dizer, mesmo a nível etológico somos gregários, e portanto não é tão disparatado sermos gregários neste momento, apesar de tudo. Muito obrigada.